É a banda sueca The Amazing, liderada pelo guitarrista dos Dungeon, Rainer Fiske. São os The Amazing. O álbum último, Picture You, terceiro na carreira do grupo. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. Já estão então com a orelha extra, canal auditivo suplementar. Apresentação de Fernando Cabrita durante estas 2 horas. Para prosseguir, Lower Dance, de Escape from Evil. Bem-vindos. Jana Hunter e os seus Lower Dance, e sempre foi um dos nossos temas favoritos do álbum último Escape from Evil, que acabamos de escutar, Société Anonyme. São os primeiros sons da orelha extra de hoje. Ainda a semana passada recuperámos o excelente álbum do ano que findou, 2015, de DJ Sotofet, com algumas colaborações, TripAdapt Mix. Mas DJ Sotofet tem um trabalho posterior a esse, editado em dezembro passado. É um maxi 12 polegadas de título Percussion Mixes Volume 1. Presume-se que vai haver um Volume 2. Já escutamos o lado A, Tribute to Sore Fingers, DJ Sotofet. EP de dezembro passado para DJ Sotofet, depois do álbum Drippin' for a Trip, Trip a Dub Mix, assim é que está o nome correto do álbum. O EP este Percussion Mixes Volume 1. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Sometimes I feel there and I got the same thing. From rails and the mile rails. And urging from the center of my heart. Let's change our shit. Let's out here, let's run. Oh, it might be bitter. I have sorrow behind my eyes. Banho, banho, banho. Someone help me from this agony. But now they can't help me. So I I'm japonês Boys Age, do trabalho The Inner Moon, foi Sour, e nos minutos seguintes vamos continuar ainda pelo Japão. O excelente músico Masaki Bato, que esteve à frente dos inesquecíveis Ghost, formou nova banda em 2015, lançaram o primeiro álbum em março do ano passado, homónimo para The Silence, e em novembro regressaram com um novo longa duração, este com o título Ark The Silence. Let it show away. É a nova banda de Masaaki Bato, The Silence, o segundo álbum, editado em novembro passado, chama-se Ark, The Silence. Ouvimos Ancient Wind, Part 3. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitário do Algarve, Rádio Castrense, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar, podcast em www.orelhaextra.com, ao Facebook, ao Twitter e ao e-mail orelhaextra@sapo.pt. Seguida vamos voltar ao terrível trio The Thing, do mais novo Shake. Vamos ficar com Viking Disco / Perfection, este Perfection, um tema de Ornette Coleman. Oh, the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. so hard to find my way. Now that I'm all on my own, I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. É um CD duplo que agrupa grandes temas de uma figura ímpar da música popular do nosso tempo, o irlandês Van Morrison. Chama-se The Essential Van Morrison. Começámos por ouvir o clássico Gloria, da banda que teve por lá o mesmo Van Morrison, os Them, o disco homónimo de 1965. E ouvimos depois um tema do álbum estreia a solo de Van Morrison, editado em 1967, de título Blow In Your Mind. O tema foi Brown Eyed Girl. E vamos escutar ainda um outro, The Way Young Lovers Do, este incluído no disco histórico clássico de Van Morrison, Astral Weeks, edição em 68, The Essential Van Morrison. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door of the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. Then we sat on our own give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? São os minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra. Até ao fim, vamos ficar com os britânicos Fold, o álbum homónimo, dois temas, She e Oiled Powered Machine, e depois, ainda possivelmente, Laura Canel de Beneath Swooping Talons. Midsummer, how to celebrate his birthday. She never knew what little boys could do until she had one. Tons of fun, hours of play. She loved when her little man smiled at her his certain way. Well, today's his day. Let's celebrate. Let's celebrate little man's birthday. And even though daddy ain't around because he was gunned down by NY Pig Pound on the same date, let's celebrate little man's birthday. And may he live longer, stronger, faster. Faster. Old enough to maybe retaliate with his toast and boast to the neighborhood folk of how he terrorizes blue coats. Because she wanted to admit to celebrate his birthday. She never knew what little boys could do until she had one. Teenage years amongst his peers bought young black boy pressure nonetheless. Sessions of aggression rehearsed on Nostrand Ave, BK, abrasive, sly, and persuasive when he swaggered or staggered in the morning twilight. See, she wondered in midsummer how to celebrate his birthday. See, she wondered in midsummer how to celebrate his birthday. See, she wondered what would become of her son, full of discomfort. His situation turned mother against child. Illicit occupation, equivalent to incarceration lifestyle. Led black boy wild. Now he's 7 years later into manhood. See, she wondered in midsummer how to celebrate his birthday. He's the black ethereal, grand imperial being from the unseen light. He walks with the box swaggers to the right up the aisle. Here's another piece of fun information for you. There are 10 calories of hydrocarbon energy in every calorie of food you eat. 10 calories of hydrocarbon. Why? Well, you plant a crop. How do you plant a crop? You drive an oil-powered machine to till the land. Then you drive another oil-powered machine to plant the seeds. Then you got to irrigate it. How do you irrigate it? With water? Well, how's that pump? Electricity. How do you make the electricity? Natural gas or oil or coal to make the electricity. Then you spray them with fertilizers. Well, what are all the fertilizers made from? Natural gas. Ammonia is made from natural gas. What are all commercial pesticides made from? Oil. So when the plant's all grown up and you used all this oil to get it there, then you got to harvest it with another oil-powered machine. You got to drive it to a food processing plant with another oil-powered machine, where it's processed with electricity, which is more hydrocarbon energy. Then you wrap it in plastic, which is oil. Then you drive it by another oil-powered machine to a supermarket, where you go and whip out your plastic ATM card and pay for it. Take it home and put on a plastic plate, which is made out of oil. Throw it in a microwave oven, which is run by electricity, made by hydrocarbon energy, and then you eat it. Sure.

and sip milkshakes as one of them spits a rhyme in McDonald's. A young mom in pink Converses waiting for an empty bus to get the stroller with his sweating, sleeping baby on. The green and gold of a Jamaican flag jingling on her keyring as she shuffles from one foot to the other. The guys at Twin Barbers talk about Scarface like it was a documentary. They stop to survey the stolen loot that people bring in from the street. Jeans, shades, t-shirts, cameras. Reggae sleeves look out from a window telling people to come in and feel the bass. An hour of the heavy sounds of downtown Kingston on a mixtape for just £10. There's new hair on discount in the stores. Our apples are back, but without the revolution. The Poetry de Roger Robinson, ele que faz parte dos King Me The Sound, álbum solo de título This Side of Town. Ouvimos dois temas, Walk With Me e Move Away Babylon. Bem-vindos, segunda e última hora da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. De volta também o trio Mats Gustafsson, Johan Bertling e Andreas Verlin. São os Fire, versão reduzida da Fire Orchestra, ou será Fire Orchestra que é a versão aumentada destes Fire. O novo álbum chama-se She Sleeps, She Sleeps. O tema inicial é este, She Owned His Voice. Thank you. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. Sarah Kirkland Snyder de Unremembered, com Padman Newsome, D.M. Stith e Sharp Warden, o tema final do disco The Past. Esta é a Orelha Extra, segunda e última hora, através da Universidade FM, Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, no Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos. Contacto através do Twitter, Facebook e e-mail orelhaextra@sapo.pt. E em dezembro foi editada uma caixa para os indefectíveis amantes da música da Zen Tanks. Chama-se The Tanks Memory Box Archive Treasures 2005-2015. Traz um DVD que tem um filme com a digressão do álbum último de originais da Zen Tanks, Mount the Air. Também um livro de 60 páginas com as canções da Zen Tanks. Um single, 7 polegadas, com a excelente versão de um tema dos Pretenders, 2000 Miles, que vamos ouvir também já de seguida. Também dois posters com a assinatura de Becky Ann Thank e Natalie Ray Reed. Mais umas fotografias e uns postais. Para além disso, um CD de raridades, com a maior parte dos temas incluídos nesse CD são gravações ao vivo. O CD também pode ser adquirido à parte desta Memory Box da Zen Tanks. Vamos ficar com dois temas, precisamente o single, como dissemos, com a versão dos Pretenders, 2000 Miles, e depois um outro, On a Monday Morning. On a Monday morning, where has the weekend gone? Where is the beer and the wine I've tasted? Gone the same way as the pay I've wasted on a Monday morning. If only the birds were booze, if only the sun was a party. to give out. If I could just give someone else my liver on a Monday morning. CD com raridades The Archives 2005-2015. Pode ser comprado à parte, mas está incluído também na Memory Box da Zen Tanks. Ouvimos 2000 Miles em single 7 polegadas, mas também incluído nesta compilação The Archives. Um tema original dos Pretenders. E depois foi On a Monday Morning, gravado ao vivo na TFF Rudelstadt, na Alemanha, em 2009. E desde 2013 que têm vindo a ser editadas as compilações que trazem a música que servia para os treinos da equipa olímpica da Alemanha de Leste, música essa de Kosmische Laufer. Em 2015 saiu o terceiro volume, The Secret Cosmic Music of the East German Olympic Program, 1972-83, Volume 3. Vamos ficar com o tema Für Silbinder, Kosmischer Laufer. disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. What did you learn from the tilt? excelente Gary and Lowell, de Sufjan Stevens, foi 4th of July, meia hora final da Orelha Extra de hoje. Os Black Dice, desde 2012, que não dão notícias, mas há novo disco para um dos seus membros, o EP Jesus Freak, de Eric Copland. Vamos ouvir Stud Music. We'll be right back. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Saída, foram mais 2 horas de Orelha Extra, ouvimos ainda Careless da cassette Happy to Forget, os Dream Boys e mesmo até ao fim os Shining de International Black Jazz Society. Vamos escutar House of Control. Tchau. This broken sound of what's gone by, I see a tear of lead behind your eye. It's happening again. I've lost this place that didn't occupy our broken fairy tale. So hard to hide. I hear it closer now, whisper through the night. I hear it through the dark. and it's